Clube de Amigos da Voz da Rússia. O programa que coloca a emissora mais perto de você. Как же я устала от ненужных телефонных звонков, бесполезных гудков в твое холодное сердце. Верила однажды ты в глазах моих увидишь любовь, только ты вновь и вновь в мою любовь сыпал перца. И деться больше мне некуда, раз сердце твое расколото на части первая изо льда. No ar, o Clube de Amigos da Voz da Rússia, a emoção das ondas curtas. É aqui que nós registramos a sua participação nessa grande família que é o auditório da emissora Voz da Rússia. A apresentação e autoria de Jonas Bernardino. O programa Clube de Amigos é feito por você e para você. Todas as semanas você fica sabendo as mais e mais sobre a nossa emissora nos clubes de amigos que podem ser encontrados na internet. E nesta edição você conhece um pouco mais do dia a dia da nossa emissora. O programa Clube de Amigos atende a sua correspondência e traz as últimas informações sobre a sua emissora predileta. Você conhece outros ouvintes, faz amizade e organiza encontros em vários pontos da comunidade de língua portuguesa. O programa tem edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino, e conta com a sua participação relatando a sua história como ouvinte da emissora Voz da Rússia. Cartas dos ouvintes. E o clube tem recebido cartas dos ouvintes, como o Joaquim Carreira Grácio, que mora em Fonte Santa, Marinha Grande, Portugal. Também quem escreveu foi o Celso Ferreira, de São Carlos, São Paulo, o José Seres Brunion, que mora em Barcelona, Espanha, ligado na programação em português da nossa emissora. Ainda quem escreve é o Odilson Gonçalves de Lima, que mora em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, o Aloísio José Maranhão, de Cruzeiro, São Paulo, e ainda o Paulo Bolt, de Várzea Grande, no Mato Grosso. Também temos a carta do José Amaro dos Santos, que mora em Moreno, Pernambuco, e do Hugo Ferreira Pinto, de Cajazeiras, na Paraíba. Lembramos ainda os nossos ouvintes do Clube de Amigos da Voz da Rússia, o endereço para que você envie a sua correspondência. Atenção! Escreva Clube de Amigos, serviço em português Voz da Rússia. O nosso CEP é 115-326, Rua Piatnitskaya 25, Moscou, Rússia. Venha você também para o Clube de Amigos da Voz da Rússia. Escreva clube.vozdarussia@yahoo.com. Você pediu e a Voz da Rússia atendeu. Atendendo as cartas de nossos ouvintes do Clube de Amigos, trazemos Dima Bilan, que canta para nós e a prosta Liublutibia, ou seja, eu simplesmente amo você. Вечерняя грусть в окно постучит ко мне, но я не боюсь, я сам ее звал к себе.